Barranquilla e Medellín. No Brasil, as cidades que demonstraram interesse foram Porto Alegre e São Paulo. A Conmebol ainda não estipulou uma data para a escolha da próxima sede da final da Libertadores. Assim como nas últimas 4 edições, a decisão será novamente em jogo único no ano que vem. As informações de dentro e fora do campo. Você, torcedor. As últimas do esporte. Você sintoniza. Você sintoniza a Rádio Cidade AM de Campos Sales, no Ceará. ZYH636, 630 kHz. Credibilidade e alegria no ar. Entretendo, informando e notificando os fatos do dia a dia de toda a região. Rádio Cidade AM, uma emissora apaixonada por você. Direção geral, doutor Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. Informação séria, notícia verdade. Os fatos reais, da forma como eles acontecem. Rádio Jornalismo de Credibilidade. Começa agora, o Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Campos Salles, meio-dia, 9 minutos, terça-feira, 1º de novembro de 2022, hoje dia de Todos os Santos. Está começando o Jornal do Meio-Dia. Vamos destacar: bolsonaristas bloqueiam mais de 200 trechos de rodovias no país. Protesto em rodovia cancela 25 voos no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. STF confirma determinação para que policiais desbloqueiem rodovias. O presidente do PT, Ciro Nogueira, discutem transição de governo. Silêncio, Bolsonaro não se pronuncia sobre resultado das urnas. 12 horas, 10 minutos. Jornal do Meio-Dia. Os fatos reais, da forma como eles acontecem. E já vamos começando aqui com o nosso primeiro giro de notícias do Jornal do Meio-Dia. No meio da campanha eleitoral, no segundo turno, a governadora Isolda Sela foi a São Paulo gravar vídeo para a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Na ocasião, uma frase dita por Lula chamou a atenção. Após elogiar o trabalho da governadora à frente do governo da educação do estado do Ceará, ele disse o seguinte, abre aspas, se prepare que vai ter muito trabalho para nós. Essa declaração deixou no ar uma possibilidade de Isolda, cujo mandato de governadora termina dia 31 de dezembro deste ano, possa vir a ocupar um posto importante na equipe de Lula, que foi eleito presidente da República no último domingo. Passada a eleição, tem início o período de discussão sobre a equipe do governo. Isolda é citada, por exemplo, pelo jornal Globo, como um dos nomes fortes para comandar o Ministério da Educação na gestão do petista. A informação procede, conforme apurou essa coluna. Uma fonte revelou que o ex-ministro Aloysio Mercadante, coordenador do plano de governo de Lula e um dos petistas mais próximos do presidente, já relatou elogios de Lula ao trabalho de Isolda e um desejo do presidente de contar com a governadora do Ceará no seu ministério. A governadora Isolda Sela anunciou, né, na tarde dessa segunda-feira, dia 31, o lançamento do edital do concurso público para o cargo de segundo-tenente do quadro de oficiais comandantes da Polícia Militar, POPM, da Polícia Militar do Ceará, com 113 vagas imediatas e 187 para cadastro reserva. As inscrições começam no dia 18 de novembro. O salário inicial é de R$ 4.500. Fazemos isso em um compromisso e vem sendo permanente investimentos necessários para que nós possamos cada vez mais expandir os serviços, fortalecer e qualificar essas ações tão importantes da segurança pública no que diz respeito às ações da Polícia Militar, comentou a governadora Isolda Sela durante o anúncio. Ela esteve acompanhada do secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Sandro Coran, e do coronel comandante-geral da Polícia Militar, Márcio Oliveira. O edital será publicado no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira, dia 31. As inscrições para o concurso começarão no dia 18 de novembro e vão até o dia 21 de dezembro. Dentre outros requisitos para a investidura no cargo, é exigido a idade mínima de 18 anos no ato da inscrição e até 30 anos incompletos. Morrinhos foi o município do Ceará que registrou a disputa de menor diferença entre Lula e Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições para a presidência da República. O petista recebeu 7.180 votos, o que corresponde a 52,13%. E o atual presidente da República foi votado por 6.594 eleitores, o equivalente a 47,87%. No primeiro turno, os dois candidatos também haviam realizado um embate acirrado no município. Na oportunidade, Lula recebeu 51,52% dos votos contra 42,55% de Jair Bolsonaro, que obteve maior crescimento em relação ao petista. Outra disputa acirrada entre Lula e Bolsonaro foi registrada no município de Eusébio, região metropolitana de Fortaleza. Por lá, o petista recebeu 55,45% dos votos válidos e o atual presidente 44,57%. Informação séria. Jornal do Meio-Dia. 12 horas mais 15 minutos em Campos Sales, aqui na Rádio Cidade de Campos Sales. Passou as eleições, agora veio aí já a primeira onda de protesto, dessa vez dos caminhoneiros que bloquearam aí mais de 200 trechos em rodovias federais. Pelo menos 271 trechos de rodovias pelo país estão bloqueados nesta manhã em meio a protestos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro contra o resultado das eleições. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, também já foram desfeitos 192 bloqueios desde ontem. O Wallace Landim, conhecido como Chorão, líder dos caminhoneiros e presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, a ABRAVA, pediu que os caminhoneiros desbloqueiem as rodovias. Segundo Chorão, é necessário aceitar o resultado legítimo das urnas. Quero me colocar aqui, através da ABRAVA, reconhecer a eleição, né, a democracia desse país, parabenizar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela sua vitória. E a gente precisa, referente à categoria, também ter um alinhamento com o próximo governo. Precisamos lutar, sim, pelo nosso segmento de transporte. Muitas coisas a gente precisa retirar do papel. Esse momento de parar o país vai prejudicar muito a economia desse país. Precisamos ter reconhecimento da democracia desse país, da vitória do presidente. Muito apertado, sim. E se fosse ao contrário, também a esquerda precisava entender e aceitar a vitória ao contrário. Pessoal, não é o momento de parar esse país. Precisamos estar alinhados. Precisamos lutar pelo nosso segmento. A Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, a ANTC Logística, emitiu nota dizendo que não apoia o movimento dos caminhoneiros autônomos. A entidade nacional, que congrega as empresas de transporte rodoviário de cargas, destacou que manifesta-se veementemente contra o movimento grevista, de natureza política, que fere o direito de ir e vir de todos os cidadãos. Além disso, colocam em risco o abastecimento da população. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal confirmou ainda a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou à Polícia Rodoviária Federal e às polícias militares dos estados o desbloqueio das rodovias ocupadas de forma irregular por bolsonaristas. Em caso de descumprimento da ordem, o diretor da PRF, Silvinei Vasques, será multado em R$ 100 mil por hora e afastado do cargo. a ação promovida pela Confederação Nacional dos Transportes e também pela Vice-Procuradoria Geral Eleitoral. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falck. O protesto em rodovia cancelou 25 voos no aeroporto de Guarulhos. Manifestação contra a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, fechou a via que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e fez 25 voos serem cancelados. Os caminhoneiros bloqueiam os dois sentidos da rodovia Hélio Mirit e outros pontos da cidade, como os trechos da Castelo Branco, Regis Bittencourt e da Marginal Tietê. Ainda nesta terça-feira, o STF confirmou a decisão do ministro Alexandre de Moraes e determina que a PRF e as polícias militares nos estados desbloqueiem as vias imediatamente. A decisão de Moraes atende a um pedido da Confederação Nacional dos Transportes e do vice-procurador-geral eleitoral. Em outros estados, como o Rio Grande do Sul, Pará, Goiás e Paraná, a Justiça Federal determinou o desbloqueio de vias a pedido da Advocacia Geral da União. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. Alguns governadores dos estados, né, já autorizaram a Polícia Militar a fazer a desocupação das rodovias, né? Por sinal, Rio Grande do Sul já está aí, né, a Polícia Militar também trabalhando nesse sentido. O STF confirma determinação para que policiais desbloqueiem rodovias. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou nos primeiros minutos desta terça-feira para confirmar a decisão individual do ministro Alexandre de Moraes, que determinou à Polícia Rodoviária Federal e às polícias militares o desbloqueio imediato das rodovias brasileiras. As estradas estão ocupadas de forma irregular por manifestantes caminhoneiros que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. O caso é analisado no plenário virtual da corte. Acompanharam Moraes os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Gilmar Mendes e as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber. Na decisão, Moraes destacou o cenário em que o abuso e desvirtuamento ilícito e criminoso do exercício do direito constitucional de reunião vem acarretando efeito desproporcional e intolerável sobre todo o restante da sociedade. Moraes atendeu pedidos da Confederação Nacional dos Transportes e do Vice-Procurador-Geral Eleitoral. Os caminhoneiros bolsonaristas ocuparam trechos de rodovias em estados no país em protesto contra a derrota do presidente Jair Bolsonaro na eleição. A decisão do STF estipula ao diretor da PRF, Silvinei Vasques, em caso de descumprimento da ordem, multa de R$100 mil por hora e eventual afastamento do cargo. Entidades do setor se manifestaram contrárias as manifestações. A CNT disse respeitar o direito de manifestação, entretanto, defende que seja exercido sem prejudicar o direito de ir e vir. A Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística também se manifestou contrário ao bloqueio. Até mesmo a Frente Parlamentar da Agropecuária lançou nota em que destaca que as paralisações das rodovias impactam diretamente os consumidores brasileiros e a cadeia produtiva rural do país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandra Fiore. Eles parassem, né, do lado da rodovia, mas deixassem o outro lado para quem quer trafegar, né? Presidente do PT e ministro Ciro Nogueira discutem em transição de governo. O primeiro contato para iniciar um governo de transição foi feito na tarde desta segunda-feira. O coordenador de comunicação da campanha de Lula, Edinho Silva, fez uma ligação para o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, a pedido do próprio ministro. Em nota, Edinho afirmou ter tido uma conversa republicana e democrática. Nogueira também conversou com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Outro contato ao longo do dia foi entre o vice-presidente Hamilton Mourão e o eleito vice, Geraldo Alckmin. Já o presidente Jair Bolsonaro, derrotado nas urnas, passou o dia sem se manifestar sobre o resultado das eleições. O silêncio vem desde domingo, após o TSE proclamar o resultado. Apesar da posição de Bolsonaro, o senador Jean Paul Prats, integrante da coordenação de campanha do PT, espera uma transição republicana. Fazer uma transição, se não quiser cumprimentar, se não quiser associar sua imagem, eventualmente por alguma razão pessoal, ao ato de transferência do poder, mas pelo menos que a estrutura funcione, porque isso é para o bem do próprio país. Né? Não haver sabotagem, não haver sonegação de informações durante a transição, que a gente faça uma transição republicana e, de fato, à altura da grande democracia que o Brasil é. Segundo Edinho, Ciro Nogueira se dispôs a conduzir o processo de transição representando o atual governo Bolsonaro. O presidente eleito ainda não definiu quem será o coordenador da equipe de transição. O nome é importante e usualmente se torna um ministro palaciano, ou seja, próximo ao presidente da República. Há rumores de que o vice-geraldo Alckmin ou Aloysio Mercadante podem assumir o cargo. Em tese, pela legislação, a equipe de transição pode começar a atuar no segundo dia útil após a proclamação do resultado, ou seja, já nesta terça-feira. Mas depende da indicação do presidente eleito e da nomeação por parte da atual gestão. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Silêncio de Bolsonaro não se... Bolsonaro não se pronuncia sobre o resultado das urnas, né? Ainda, né? A segunda-feira começou com a expectativa de que o presidente derrotado nas urnas, Jair Bolsonaro, finalmente falasse sobre o resultado das eleições. No entanto, Bolsonaro está desde o domingo sem se manifestar publicamente sobre o resultado do segundo turno. Aliados como o presidente da Câmara, Arthur Lira, e os ministros Ciro Nogueira e Fábio Faria, além de outros, já reconheceram a vitória do petista Luiz Inácio Lula da Silva. Enquanto isso, Bolsonaro seguiu em silêncio. A fala pública foi adiada para esta terça-feira. Outros aliados, como deputados e senadores, não conseguiram contato com Bolsonaro ainda. A deputada Carla Zambelli pediu, nas redes sociais, cautela para os apoiadores e que aguardem um posicionamento do presidente. Mas nesse momento, eu quero pedir a vocês que a gente tenha serenidade, que a gente tenha força, tenha coragem, mas tenha serenidade, para guardar o pronunciamento do nosso presidente e apoiá-lo sobre todas as coisas. Nesta segunda-feira, logo cedo, Jair Bolsonaro saiu do Alvorada com destino ao Palácio do Planalto, onde recebeu ministros. À tarde, retornou para o Alvorada e se encontrou com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Em nenhuma das ocasiões, o candidato derrotado à reeleição falou com apoiadores ou se manifestou à imprensa. O primeiro a quebrar o silêncio no clã bolsonarista foi o senador Flávio Bolsonaro, coordenador de campanha do pai, que postou uma mensagem no Twitter agradecendo aqueles que ajudaram a resgatar o patriotismo e rezaram por Bolsonaro. Ele ainda afirmou, abre aspas, "Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil", fecha aspas. Mais tarde, ele postou uma foto junto de Jair Bolsonaro com a legenda: "Pai, estou contigo pro que der e vier". Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro também não se manifestaram sobre o resultado das urnas. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Pois é, né? 12 horas mais 26 minutos aqui no Jornal do Meio-Dia da Rádio Cidade de Campos Sales. Jornal do Meio-Dia. Rádio Jornalismo de Credibilidade. A Clínica Dr. Paulo Ney informa a agenda de atendimento dos médicos especialistas. Dia 29 de outubro, doutora Jordiana, ginecologista. Dia 12 de novembro, doutor Franklin, gastroenterologista. Doutora Carla, ultrassonografista. E doutora Milena, vascular. Dia 17 de novembro, doutor João Paulo, endoscopista. Agende sua consulta ou exames no fone WhatsApp 99962-1018. Esse aqui é o meu Potengi, terra de gente guerreira. Nesse chão não ignore não, é do meu coração minha terra primeira. E vibrando com fé e amor, seja do jeito que for, no meu peito clareia. Esse meu lugar não vai se apagar, corre nas minhas veias. Potengi tá dando certo. É a administração, trabalhando para melhorar a qualidade de vida do seu povo. Prefeito Edson Viriato. Aqui, juntos, podemos mais. Podemos ter um lugar melhor. Gráfica e papelaria Iane. Xerox, impressão, encadernação, artes gráficas, panfletos, cartões de visita, currículo, acesso à internet, digitação, fotos, lembranças, vídeos, materiais escolares, laços personalizados, boletos e muito mais. Gráfica e papelaria Iane. Fone WhatsApp 88 99726 2586. Em novo endereço, a Rua Isabel Mendes Barreto, 135, bairro Bacalhão, Campos Salles. A gente acha que a melhor maneira de homenagear a cidade é ter respeito e trabalhar por ela. Governo Municipal, Administração, Campos Salles, cidade que sonha, realiza e cresce. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A cunha. Os pãozinhos de padinha Aésio. Como é? Papai! Tá na boca do povo! Agora, no Sacolão Avenida tem... Padaria e lanchonete. E o povo dizendo... Valeu, padinha Aésio! Papai! É, Sacolão Avenida, delegada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Pô, delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete. Tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios. E mais uma rega de coisa. E o sucesso. A padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida. Lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco da Chagas Arraes, 230. Pertinho da Macavi. Mesmo no Olinda City. Arrocha, padinha Aésio. Meu nome é Afro Lourenço. E como presidente da ACES, tenho o prazer de convidar todos os profissionais de rádio e TV do Ceará, estudantes de comunicação, empresariado e instituições para o evento Fala Ceará, que estamos promovendo nos dias 25 e 26 de novembro no Shopping Vemar Fortaleza. Neste ano em que se comemora os 100 anos do rádio no Brasil, estaremos discutindo no Fala Ceará temas como a nova gestão, os desafios da mídia multiplataforma e as novas tecnologias para o rádio e a TV. Seja um participante ou patrocinador do maior evento do setor da radiodifusão da região. Realização da ACES, Associação Cearense de Emissores de Rádio e Televisão. Jornal do Meio-Dia. Os fatos reais, da forma como eles acontecem. Meio-dia mais 30 minutos aqui na Rádio Cidade de Campos Salles. Minha gente, na última sexta-feira, né? Última sexta-feira, semana passada, a jovem Daiane, estudante aqui do grupinho da Praça do Ó, né, veio à aula. Seu pai veio deixar ela aqui na praça para entrar no colégio. E foi a última vez que ela foi vista. Final do turno, né? Volta de 5, 5 e meia da tarde, o pai veio procurar, não encontrou. E até essa presente data, nenhuma informação da Daiane. Quem souber de alguma notícia, entra em contato com a família, pois a mãe já está desesperada, já está entrando em depressão de tanta preocupação. Está pedindo aí encarecidamente a população de Campos Salles, né? Pedindo até pelo amor de Deus. Só passar uma notícia quando for verdadeira, né? Pois os boatos que já apareceram de todos os lados, tudo mentira, nada confirmado até agora, né? Então, se alguém está vendo essa postagem, está aí nas redes sociais, inclusive eu compartilhei agora em todos os grupos da Rádio Cidade com as fotos da Daiane, entrar em contato com os pais delas. Está aqui o telefone, né? O pai é o 889-9991-3528, né? 9991-3523, repetindo, 9991-3523. Foi dito que a Daiane tinha ido para o pau-ferro, depois para o T, sinto tigre, mas nada, nada, nada e nada até agora. É uma jovem de 16 anos, com a farda do colégio aqui do grupinho, né? Ah, e... como é que pode desaparecer assim? Ninguém viu? Quem viu não quer dizer. O que aconteceu com a Daiane? Segundo me passaram, ela estava com o celular dela, né? Se está com o celular, né? Já dava para ter se comunicado com a família, né? Hoje, em qualquer parte na zona rural, tem internet, né? Internet já chegou a todos os cantos e recantos. Mas aí a preocupação já aumenta, né? Na sexta-feira, o pessoal comentava, ó, ela pode estar na festa, tá tendo um Halloween da escola e tal, mas nada. Passou sexta, sábado, domingo, segunda, e hoje já é terça-feira, e nenhuma informação da jovem Daiane, né? Os pais dela moram aqui na Baixa da Serra, próximo a Angico. Já estão aí, entrando em desespero, porque realmente já é preocupante, né? Eu não sei se as polícias já foram acionadas, né? Polícia Civil, Polícia Militar, eu não tenho essa informação, né? No sábado, na sexta-feira, eu sei que a viatura fez algumas buscas, né? Na sexta-feira. Conselho tutelar, por ser uma menor, né? Eu sei que a gente está aqui já, todo mundo preocupado, porque já é para preocupar mesmo, né? Se tivesse ido para casa de algum colega, de alguma colega, de algum namorado, eu acredito que os pais desse namorado também já tivessem preocupado, já tem, porque já é um caso de polícia, né? Já o negócio já passou aí do limite, né? Então, se você sabe onde é que está a Daiane, o telefone do pai dela está aqui, o WhatsApp, 99991-3523. 99991-3523 para qualquer informação. Não notou? Tem o da rádio? Chama no da rádio aqui que a gente passa a informação para o pai dele. E eu tenho certeza que nós vamos achar a Daiane, viu? 12 horas 35 minutos. Vamos para mais um giro de notícias. Um homem foi visto jogando dinheiro para as pessoas que visitavam a estátua de Padre Cícero na Coluna do Horto, em Juazeiro do Norte. O caso aconteceu ontem e foi filmado por uma turista. Segundo testemunhas, o homem pagava uma promessa. Nas imagens é possível ver quando o homem joga várias cédulas no ar, enquanto os visitantes tentam pegá-las. A empresária pernambucana Camila Alida estava visitando a cidade, que é conhecida pelo turismo religioso, e decidiu filmar a chuva de dinheiro lá nos pés da estátua de meu padrinho Padre Cícero, né? Que coisa boa. Espero que as pessoas estavam lá, né? Sem nenhum dinheirinho para tomar uma água, tenham conseguido pegar uma cédula dessa. O Ceará registrou 17,14% de abstenção na última eleição, o equivalente a 1.608.794 pessoas ausentes da votação no último domingo, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. O dado é o menor dos últimos 20 anos. Para você ver, né, como estava acirrada essa eleição, né? Todo mundo que não costumava votar foi votar esse ano, viu? A Polícia Rodoviária Federal liberou a pista no quilômetro 505 na BR-116, na cidade de Brejo Santo, no interior do Ceará, após o bloqueio feito por manifestantes na madrugada de hoje. Em protesto contra a derrota do presidente Jair Bolsonaro e a vitória de Lula na eleição. A desobstrução ocorreu por volta das 6h30 da manhã de hoje. Até o momento, não há pontes de interdição nas BR no estado do Ceará, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Jornal do Meio-Dia. Os fatos reais, da forma como eles acontecem. Líder dos caminhoneiros pede fim das paralisações em rodovias. O presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, a Abrava, Wallace Landim, conhecido como Chorão, divulgou um vídeo na segunda-feira para pedir a categoria para finalizar os bloqueios em rodovias realizados em diversas partes do Brasil. São protestos contra o resultado da eleição presidencial que definiu a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva do PT contra o atual presidente Jair Bolsonaro do PL. A interrupção de tráfego é promovida em ao menos 16 estados, conforme informa a Polícia Rodoviária Federal, que é a PRF. Wallace Landim, dirigente da Brava, destacou a necessidade de ser reconhecido o resultado da disputa pela presidência da República. É muita gente me ligando, perguntando referente à paralisação, alguns pontos já parados nesse país. Mas eu quero me colocar aqui, através da Brava, reconhecer a eleição, né, a democracia desse país, parabenizar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela sua vitória. E a gente precisa, referente à categoria, também ter um alinhamento com o próximo governo. Precisamos lutar sim pelo nosso segmento de transporte. Muitas coisas a gente precisa retirar do papel. Uma das coisas que a gente está lutando dentro do Senado é a PL 1205 do senador Lucas Barreto. Isso sim vai trazer um ganho para a categoria. Chorão também salientou que não é o momento de parar o país. Esse momento de parar o país vai prejudicar muito a economia desse país. Precisamos ter reconhecimento da democracia desse país, da vitória do presidente, muito apertado sim. E se fosse ao contrário, também a esquerda precisava entender e aceitar a vitória ao contrário. Pessoal, não é o momento de parar esse país, precisamos estar alinhados, precisamos lutar pelo nosso segmento. Então assim, vamos ter responsabilidade e ó, lutar sempre, desistir jamais, mas pelo nosso segmento, pelo nosso país. Então vamos aceitar, isso é democracia. Conforme informou a Polícia Rodoviária Federal na tarde de segunda-feira, havia 136 pontos de interdição ou bloqueio de rodovias registrados em todo o Brasil. Santa Catarina e Mato Grosso do Sul tinham, naquele momento, as maiores quantidades de ocorrências. Na noite de segunda, um novo balanço divulgado pelo órgão referia 236 pontos de manifestação e que mais de 70 tinham sido desfeitos. Há registro de queima de pneus e colocação de materiais sobre a pista, como, por exemplo, areia, para interromper a circulação. Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Pará acumulavam na noite de segunda as maiores quantidades de bloqueios de rodovias. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Brião. Pois é, né? O líder aí está realmente consciente, né? Passou, tem mal fazer, né? A maioria decidiu. Agora é tentar ver com o governo aí as causas, né, da categoria, né? O Brasil não pode parar. Presidente muda de 4 em 4 anos, né? Não resolveu, vamos tentar resolver com o próximo. Esplanada é fechada e o Ministério Público pede explicação da Polícia Rodoviária Federal sobre o bloqueio. O governo do Distrito Federal decidiu interditar o trânsito na Esplanada dos Ministérios para evitar protestos e a chegada de caminhoneiros ao centro da capital, como ocorreu no último dia 7 de setembro. A ação preventiva foi determinada pelo governador e cumprida pela Polícia Militar. Em vários pontos do país, há bloqueios e interdições comandadas por caminhoneiros que apoiam Jair Bolsonaro e questionam o resultado das urnas. Um dos coordenadores de campanha de Lula, senador eleito Wellington Dias, do PT, cobrou uma ação do governo federal para desmobilizar as paralisações. Estou nesse instante buscando dialogar com a entidade dos caminhoneiros, mas também já adotando medidas para evitar esse tumulto. O objetivo é um tumulto de quem é de forma autoritária, inclusive prega uma instabilidade, né, com aí a defesa até mesmo da volta da ditadura militar. Veja que isso é previsto na nossa Constituição como um crime lesa pátria. A presidente nacional do PT, coordenadora-geral da campanha de Lula, Gleisi Hoffmann, também foi às redes sociais criticar a paralisação. Para ela, Bolsonaro estaria orientando o caos no país, mandando empresários do transporte e gente do agronegócio para trancar rodovias. O presidente do Congresso Nacional Rodrigo Pacheco, do PSD, também foi às redes sociais apelar para uma pacificação. Ele frisou que o Senado já expressou um reconhecimento ao resultado das urnas, sem qualquer questionamento. Além disso, pediu união em busca do desenvolvimento, citando o que chamou de valorosa categoria dos caminhoneiros. O Ministério Público Federal também acionou a Polícia Rodoviária Federal para detalhar em 24 horas as ações adotadas para garantir a liberação das rodovias federais bloqueadas. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. O que fazer em caso de dispensa por motivação política? As denúncias de assédio eleitoral registradas pelo Ministério Público do Trabalho bateram recorde e ultrapassaram a marca de 2.500 registros este ano contra 212 da última eleição presidencial. Um recorde. Mas passada a votação, tem circulado vídeos onde empresários afirmam que vão demitir funcionários que votaram no presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Coordenadora da Cor de Igualdade do Ministério Público do Trabalho, a procuradora Adriane Reis alerta que a dispensa por motivações políticas é ilegal. A Lei 9.029, de 95, proíbe a discriminação por orientação política no trabalho. A pessoa que for dispensada em razão da sua escolha política poderá pedir a reintegração no emprego com ressarcimento integral dos salários de todo esse período do afastamento, ou então poderá optar pela percepção em dobro dessa remuneração. Sindicatos podem ajudar, mas o Judiciário e o Ministério Público do Trabalho também podem ser acionados, segundo a procuradora. O pedido de reintegração ou de percepção em dobro da remuneração poderá ser feito por meio de reclamatórias trabalhistas individuais. Para isso, é preciso buscar o sindicato ou advogados e ingressar com ação na Justiça do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho também estará recebendo denúncias sobre dispensas discriminatórias no site mpt.mp.br. Clique em denúncia e ali descreva a situação que ocorreu. Denúncias ainda podem ser feitas no Ministério do Trabalho e Previdência e nas delegacias regionais do trabalho. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva. 12 horas mais 45 minutos em Campos Salles. Informação séria. Jornal do Meio-Dia. Feirão Limpa Nome. Na Dragão. Prezados clientes. A Dragão Moto e Autopeças deseja que você tenha um fim de ano sem dívidas. Então, a Dragão vem com o mega feirão Limpa Nome. A partir de 6 meses de atraso, você tem até 50% de desconto no valor total de sua dívida. Venha até a loja ou entre em contato e entre no ano de 2023 livre de negligências financeiras. Moto e Autopeças Dragão. Cuidar da sua saúde sempre foi nossa prioridade. Por isso, o Laboratório Lamig se destaca há 40 anos na realização de análises clínicas. Com tecnologia de ponta, excelência e profissionais especializados, garantimos aos nossos clientes rapidez e credibilidade no resultado dos seus exames. E para seu conforto e comodidade, você conta com nossa unidade aqui em Campos Salles, pertinho de você, onde, além dos nossos exames e vacinas, contamos com consulta especializada em ginecologia e obstetrícia, com as doutoras Isabela Pires e doutora Eliandra Aquino. Ligue agora e agende sua coleta, vacina ou consulta no número 98834-0131. Atenção, Salitre! Toda a região! Vem aí! Primeira Expo Agro Salitre 2022. A administração mudar para avançar. Prefeito Dodó de Neuclides, vice Viana Félix, através da Secretária Municipal de Desenvolvimento Agrário, Luzinete Andrade, tem a honra de convidar a todos para a primeira Expo Agro Salitre 2022. De 3 a 6 de novembro, com grande programação. No dia 3, abertura com grande cavalgada. Às 16h30, saída da Fazenda Pitombeira. E durante a Expo Agro, praça de alimentação, cursos, palestras e oficinas, feira da agricultura e do artesanato, demonstração de doma racional, desfile de performance de cavalos, concurso gastronômico, Torneio Leiteiro. E durante os dias 4 e 5, julgamentos de caprinos e ovinos durante o dia. E todas as noites, grande festa dançante com grandes atrações musicais. Primeira Expo Agro Salitre 2022. De 3 a 6 de novembro. Diretamente do Campo Mandiocão em Salitre. Não perca! A Copa do Mundo começou mais cedo para a seleção de habilitados da Alta Escola Principal. Venha fazer parte do nosso time e aproveite as ofertas imperdíveis da promoção Estreia Antecipada. Brasil! Promoção Estreia Antecipada, que está garantindo super descontos em todas as categorias. Primeira habilitação a partir de R$ 999. Adição de categoria a partir de R$ 489. Todos os preços especiais podem ser parcelados no cartão de crédito ou boleto. Faça agora mesmo sua matrícula e entre em campo para conquistar sua tão sonhada CNH com a equipe campeã da Autoescola Principal. Lembrando que você ainda participará do sorteio de um carro e de uma moto zero quilômetro. Chame no WhatsApp 993-00-0393 ou na unidade mais próxima de você. Campos Salles, Salitre, Araripe, Potengi e Antonina do Norte. Autoescola Principal. O seu sonho de aprender a dirigir começa aqui. Deixa eu chegar bem pra cá. Economia no seu bolso, qualidade no seu lar. Veja se o Bulandeira, aqui você vai economizar. Alimentos, bebidas e cereais, frutaria, bararina e mais. Um açougue com carne de primeira, esse Maria, produtos de limpeza. Variedade, qualidade e muito mais. Mercantil Bulandeira, venha economizar. Mercantil Bulandeira, economia no seu bolso, qualidade no seu lar. Mercantil Bulandeira, Rua Pereira Pereira, número 266, bairro Batalhão, 9204-2562. Organização Fábio e Janaína. Meu nome é Afro Lourenço e como presidente da ACER, tenho o prazer de convidar todos os profissionais de rádio e TV do Ceará, estudantes de comunicação, empresariado e instituições para o evento Fala Ceará, que estamos promovendo nos dias 25 e 26 de novembro no Shopping Vilmar Fortaleza. Neste ano em que se comemora os 100 anos do rádio no Brasil, estaremos discutindo no Fala Ceará temas como a nova gestão, os desafios da mídia multiplataforma e as novas tecnologias para o rádio e a TV. Seja um participante ou patrocinador do maior evento do setor da radiodifusão da região. Realização da ACER, Associação Cearense de Emissores de Rádio e Televisão. Virou notícia, você tem que saber. Jornal do Meio-Dia. 12 horas mais 50 minutos aqui no Jornal do Meio-Dia. Por aqui o vereador Silvio Pinto, né? Ah, o vereador continua trabalhando pelo município de Salitre, não para, e tem aí notícias boas. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Dom Oliveira. Boa tarde, nossos queridos ouvintes da Rádio Cidade, do Jornal do Meu Dia, a nossa querida Salitre, Dom Oliveira. Dão, queria aproveitar aqui o espaço da Rádio Cidade para divulgar algumas ações que irão ter início essa semana. Na quinta-feira, nós estaremos recebendo a instituição ABEM, para dar início ao primeiro curso de mecânica de motos, de três cursos que nós iremos realizar. Vamos realizar esse primeiro no Pau d'Ar, avisa aí a Associação dos Jovens para o Futuro, que quinta-feira, às 14h, nós estaremos chegando com a equipe da Secretaria de Proteção Social do Estado e a instituição ABEM, para darmos início aí à entrega do material e a tratativa dos horários do curso. Logo depois, esse curso vai atender quantas pessoas? O curso atende de 20 a 25 pessoas, né, que vai ser o curso de mecânica de moto, onde eles irão aprender a desmontar uma moto que a instituição traz, montar de novo. Vai ser as aulas práticas e teóricas, né? Então nós vamos ter aí, já colocamos muitos mecânicos de moto aqui na região, principalmente Salitre, e agora temos mais três cursos. Esse primeiro no Pau d'Arco, depois no Açu de Novo e outro no sítio Serra Velha. Então são três cursos que a gente está iniciando após o período eleitoral. E também na quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, nós iremos estar atendendo a 162 crianças da Escola do Bom Jardim, Escola do Olho d'Água, com a aplicação de flúor, com entrega de kit higiênico, com entrega de material, com pinturas, com rodas de conversa, com biblioteca, através de uma ação do SESC Itinerante. A primeira ação que irá acontecer em Salitre. Já também aqui quero agradecer ao presidente da FEComércio e deputado federal Luiz Gastão, que está trazendo essa primeira ação para Salitre. Na quinta-feira, eu estou indo agora visitar as duas escolas, combinar os horários com as diretoras. Elas irão receber essa equipe, onde irá ser entregue kit higiene, escova, pasta, toalha, blusas. Ter feito um momento com pintura para as crianças, outro momento com brincadeira, outro momento com a questão de rodas de conversa, biblioteca itinerante. Então, nós vamos fazer essa primeira ação na localidade de Olho d'Água, Lagoa dos Paulinos e Bom Jardim, para atender essas 162 crianças das escolas. E aí, essa parceria com o SESC, através do Luiz Gastão, e nossa, como ação do vereador Silvio Pinto. E também ao Evandro Leitão, por ter conseguido esses três cursos, e tem muitas coisas, muitas novidades durante esse mês de novembro. Nós vamos estar sempre aqui, dizendo as nossas ações, né? E a gente tem que trabalhar, nós temos que se preocupar em trabalhar, não podemos se preocupar com o que as pessoas desocupadas estão falando ou colocando nas redes sociais contra a gente. Nós temos que trabalhar. Eu convoco aqui todos os colegas vereadores, né? O ex-prefeito Rondilson, o ex-prefeito Agenor, o prefeito Dodó. Vamos trabalhar pelo povo do município de Salitre. O povo precisa de ação, precisa ver realmente as coisas andando e os políticos também correndo atrás do que é melhor para o nosso povo. É isso que eu tenho feito ao longo desses meus quatro mandatos, e todo mundo pode dizer que me viu na zona rural, me viu em Fortaleza em alguma reunião, mas eu não paro. A gente tem que retornar em trabalho o mandato que o povo nos deu nas urnas, né? Assim como a gente tem aqui que agradecer muito aos 84% da votação do presidente Lula no município de Salitre. Todas as pessoas que votaram e também os que não votaram, agora nós temos um presidente único, um presidente só. Assim como os políticos devem ter o pensamento de quando estão eleitos, são os ocupantes de cargos para atender a toda a nossa população, não fazer divisão de quem votou, de quem não votou. O importante é nós termos eleito o Lula para que possa trazer muitas ações para o nosso Ceará, para o nosso Brasil e para o nosso município de Salitre. Senhor, essa semana em Salitre vai acontecer a Expo Salitre, né? Uma festa aí voltada para a agricultura, o agro, né? E, segundo a Luz Neto, vai ter tapioca e carneiro lá, viu? Mas vamos lá de novo, vamos? Vamos comer tapioca e carneiro, até porque a ação, ela é do município, mas é uma ação para o povo. Nós temos que estar presente onde o nosso povo está. Nós não podemos deixar de participar de uma ação do município, até porque as pessoas têm a mente muito curta. Pensa que uma coisa da prefeitura é do prefeito. O prefeito não é dono da cidade, o vereador não é dono da cidade, o secretário não é dono da cidade, gente. Quem é dono da cidade é vocês. Se tiver hora que a gente precisa bater, nós vamos bater. Se tiver hora que a gente precisa dizer o que está errado, nós vamos dizer. Então isso é uma coisa da política. Agora, nós temos que saber administrar as coisas políticas. Eu me sinto muito à vontade para dizer isso, porque o que eu faço, aonde eu corro atrás, eu alcanço, é tudo para o nosso povo de Salitre. Seja água, seja trator, seja casa de farinha, poço profundo, seja casa digital, seja a questão do SESC agora, seja curso profissionalizante, como nós temos o SENAC lá em Salitre, na federação dando curso. Então, são ações que vai melhorar a vida da nossa população. Carteira de habilitação popular. Então, isso tudo é para o nosso povo. Nós não pensamos pensar, não precisamos pensar pequeno. Vamos pensar grande. Todos nós temos os políticos, graças a Deus. O deputado Evandro Leitão vai ser reconduzido à presidência da Assembleia. O deputado federal Luiz Gastão vai assumir o seu mandato dia 1º de fevereiro, assim como o Guimarães, assim como os deputados que foram votados pelo prefeito. Nós temos que pensar em trazer ações para o nosso povo. E quando foi em 2000, e 24 o povo julgará as ações e quem são as pessoas, quem tem capacidade, quem está articulado e quem pode melhorar a vida do município de Salitre. Então isso é uma coisa para daqui 2 anos. Agora nós vamos trabalhar, independente das pessoas falarem mal, querendo denegrir a imagem da gente nas redes sociais. Isso não afeta em nada o meu mandato. Essas pessoas deveriam me procurar realmente uma coisa para fazer. Se quer ajudar Salitre, vá lá no seu deputado que você votou e traga uma emenda, traga um projeto, traga alguma coisa de futuro para o município. Não querer estar denegrindo a imagem de ninguém, nem querer muito menos estar querendo jogar o povo um contra os outros. Vamos trabalhar. Nós temos muito a fazer pela nossa população e Salitre tem necessidade, em todos os cantos tem necessidade. Não precisa a gente querer mentir, a necessidade é grande e isso quem faz acontecer somos nós, mandatários, vereador, prefeito, deputado, senador, presidente e governador. Então, as pessoas que podem trazer alguma coisa para o município somos nós. Então, aqui eu quero agradecer, Dão, dizer que nós vamos visitar as comunidades e vamos estar momentaneamente aqui na Rádio Cidade dizendo as nossas ações, porque quem faz tem que dizer, quem faz tem que mostrar, quem faz tem que realmente o povo saber. Um abraço, Dão Oliveira, Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser. Ok, Silvio, 12 horas e 58 minutos, a Mauri Alencar chegando com as informações da região do Cariri. Boa tarde, Dão Oliveira e os ouvintes do Jornal do Meu Dia da Rádio Cidade de Campos Salles. Com a chegada do dia de finados que acontece nesta quarta-feira, aumentam as vendas no comércio da região do Cariri de Flores, tendo em vista que as pessoas compram para poder presentear os vivos e os mortos. Segundo a cooperativa Vieira Olamba, a estimativa é de que, em comparação a 2021, as vendas no Cariri aumentem 10%. Essa estimativa vai de encontro com a expectativa dos vendedores devido ao panorama mais controlado que a pandemia está atualmente. E não os grandes produtores devem se beneficiar nesse feriado, mas toda uma cadeia produtiva que chega até o pequeno empreendedor que faz da data muitas vezes um meio para ganhar uma renda extra. Além do feriado, para os comerciantes em Juazeiro do Norte, da região do Cariri, há a tradicional Romaria de Finados, em Juazeiro do Norte, que traz muitos turistas para a cidade e, consequentemente, aumenta a circulação de dividendos. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos de Juazeiro do Norte, mais de 600 camelôs se cadastraram junto ao órgão para poder atuar nos espaços de maior fluxo de visitantes durante esse período da Romaria. Os cemitérios públicos da região já estão preparados para receber uma grande visitação que irão reverenciar os seus entes queridos nesta data. Muita choro, orações, aplausos e manifestos de gratidão marcaram o reencontro do Romeiro, que estava desaparecido em Juazeiro do Norte, com os familiares, numa pousada da área central da cidade, no final da tarde de ontem. Por volta das 17 horas, populares informaram à polícia sobre um idoso pernambucano pelas ruas do bairro Jardim Gonzaga, em Juazeiro do Norte, aparentemente perdido. Imediatamente, uma patrulha do policiamento ostensivo geral, com o cabo Aristênio e os soldados Isaquiel e José Martins, foram ao local naquele bairro, localizaram o homem já caminhando pela Avenida Leão Sampaio, no sentido Juazeiro Barbalha e bem perto da divisa. Ele demonstrava estar desnorteado, muito confuso e não sabia dizer o nome nem o endereço. Os policiais perceberam semelhanças em relação à foto exibida pela imprensa e pelas redes sociais, relatando sobre o desaparecimento deste Romeiro. Eles conseguiram o telefone dos familiares e o local onde estavam hospedados e levaram Cícero Gomes de Lima, o Cícero Belota, como é conhecido, Romeiro de Porto da Folha de Sergipe, de volta à pousada, da qual tinha saído domingo e não mais retornou. Os policiais devolveram aos familiares e estavam aflitos e foram momentos de verdadeira alegria, comemoração e orações no momento da entrega, segundo eles. O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Ceará, Hemoce, promove mais uma campanha de doação de sangue no município de Juazeiro do Norte. As ações serão realizadas no Shopping Cariri e no Grau Técnico Cariri. Os voluntários podem agendar a sua doação através do site doador.hemoce.com.br www.hemocse.ce.gov.br. A pandemia atrapalhou um pouco as doações, dessa forma as campanhas do Hemocse ganham cada vez mais importância e estão recebendo a adesão da população. No Cariri Garden Shopping, nessa sexta-feira, haverá a doação de sangue das 12 às 20 horas. Também no Grau Técnico Cariri, na Avenida Leão Sampaio, de 8 às 12 horas e de 18 às 21 horas. Convém ressaltar que, em virtude do feriado do Dia de Finados, nessa quarta-feira, o Hemocse receberá os doadores em horários especiais, segundo eles acrescentaram para a reportagem, em função da grande demanda que há sobre essa boa iniciativa popular e de salvar vidas. A prefeita do município de Itauá, na região dos sertões do Inhamum, Patrícia Pequeno Aguiar, anunciou a realização e o retorno do Fest Berro, uma das maiores festas agropecuárias e culturais do Ceará, realizada no município de Itauá. O Fest Berro promoverá a exposição agropecuária de ovinos, caprinos e bovinos, que ocorrerá no Parque de Exposições Pedro Alexandrino Feitosa entre os dias 22 e 27 de novembro, e terá concursos leiteiros, bem como o Festival Cultural dos Inhamuns, com violeiros, repentistas e poetas populares. A programação festiva, segundo a prefeita Patrícia Aguiar, a ser realizada também no Estádio Gerardão, nos dias 25 e 26 de novembro, terá como atrações Xande Avião, Zé Cantor, Zé Vaqueiro, Toca do Vale, além de outras bandas locais. Essas e outras notícias estão no blog do Amaury Alencar, blogspot.com.br. Amaury Alencar, da região do Cariri, para o Jornal do Meio Dia. Já, meu dia, 13 horas mais 4 minutos, é final de mais um Jornal do Meio Dia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cidade de Campos Sales. Amanhã feriado, a gente volta na próxima quinta-feira aqui com o Jornal do Meio Dia. Você fica aí com o Júlio Moreno e o programa Interligado. A todos, uma ótima tarde. Você está sintonizado na ZYH 636, 630 kHz. Rádio Cidade AM de Campos Sales, a emissora apaixonada por você. Goleada de ofertas Zeni, nossa seleção de ofertas está imbatível. Aproveite! Smart TV 43 polegadas por R$ 1.999 ou 12 de R$ 199,90. Unibox Casal em Molas Eurosoba por R$ 799 ou 12 de R$ 79,90. Bebedouro de mesa Esmaltec por R$ 599 ou 12 de R$ 59,90. Ventilador 50 centímetros de coluna por R$ 238,80 ou 12 de R$ 19,90 sem juros. Ofertas campeãs só na Zeni. O melhor está aqui. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Tecnologia de Araripe, avançando em suas ações, implantou o Núcleo de Atendimento Educacional Especializado, que está localizado na antiga creche Orlando Bezerra. O espaço foi totalmente revitalizado para a oferta de educação inclusiva. Hoje o núcleo conta com a atuação profissional de 3 psicopedagogos, 3 psicólogos, 2 professores de Libras. Atualmente vem sendo ofertado o curso de Libras gratuito aberto à comunidade, possibilitando a inclusão e o desenvolvimento de novas habilidades com vistas à alfabetização dos alunos surdos matriculados nas escolas de Araripe, buscando assim a melhoria de seu desenvolvimento através da aquisição de sua língua. O trabalho constante do núcleo também se estende às famílias, prestando atendimento individualizado e favorecendo a participação dos pais e mães no processo de ensino, a aprendizagem dos nossos estudantes. A administração ao lado do povo. Prefeito Cícero de Deus, trazendo qualidade de ensino à população araripense. Atenção Salitre! Toda a região! Vem aí! A primeira Expo Agro Salitre 2022. A administração mudar para avançar. Prefeito Dodó de Neuclides, vice Viana Félix, através da Secretária Municipal de Desenvolvimento Agrário, Luzinete Andrade, tem a honra de convidar a todos para a primeira Expo Agro Salitre 2022. De 3 a 6 de novembro, com grande programação. No dia 3, abertura com grande cavalgada, às 16h30.

amigos, muito boa tarde. Estamos chegando para o nosso programa de todos os dias, o meu, seu, nosso programa Interligado. A partir de agora, eu, Júnior Moreno, aqui no seu rádio, para te fazer companhia. Vou te fazer companhia até as 4 horas, trazendo muita música boa para vocês aqui na nossa programação. Estamos chegando nesta terça-feira, hoje, terça-feira, dia 1º de novembro de 2022. Hoje é lembrado nesse dia 1º de novembro, hoje é lembrado quando ocorreu a explosão da bomba de hidrogênio, né, no ano de 1952. É lembrado na data de hoje. Hoje é lembrado também o dia de todos os santos. É lembrado também na data de hoje. Liga pra cá, participa com a gente, 3533-1188. Ou então você pode ligar no nosso Tino 99701-5771. Quer ligar? Deixa uma mensagem no nosso WhatsApp no 99701-5771. Bom, até as 4 horas eu vou estar aqui te fazendo companhia, além de música. Tem resumo de novelas, tem o mundo da tecnologia, tem fatos e boatos, tem dica de belos hábitos, tudo isso aqui no nosso programa. Começa o nosso Interligado. Chega Loki. I can get down, I can get lonely. Cidade, Júnior Moreno. Hoje eu sei, e como eu sei.

desfaz essa mala aí, desfaz essa mala aí. É o Lico e Lucena, é o Natancinho falando de amor. Essa que ela jogava, eu não podia fazer nada. Era meu mundo ali naquela mala. Ai, ai, não termina assim, amor. Não sala longe do Recife, sou só metade se você partir. Desfaz essa mala aí. Não termina assim, amor, não. Cancela logo esse fim. Eu sou metade se você partir. Desfaz essa mala aí. Não termina assim. Cancela logo esse fim. Sou só metade se você partir. Desfaz essa mala aí. Desfaz essa mala aí. Eu já vejo a cena em minha mente. Você aqui na minha frente. Espera, você vai ver. Eu vou ver seu orgulho transformar em lágrimas. A sua arrogância virar recaídas. Mas sente no peito uma dor que não mata. Mas machuca mais do que qualquer ferida. Aí hoje você vai perceber, meu senhor. Canta comigo, solta a voz. Passou pra você, só que com amor não se brinca. Se você perdeu o amor na sua vida, agora é tarde pra ter recaída. Ai, ai, ai, ai, infelizmente vai ter que entender que o tempo passou pra você. Que eu falei, você pode escrever. Aquele balançado na sua boca. Eu vou ver seu orgulho, estou em lágrimas. A sua arrogância virar recaídas. Vai sentir no peito uma dor que não mata. Mas machuca mais do que qualquer ferida. E você vai perceber. Canta comigo mais uma vez, vai! Amor não se brinca. E você perdeu o amor da sua vida. Agora é tarde pra ter caída. Infelizmente vai ter que entender que o tempo passou pra você. Aqui com amor não se brinca. E você perdeu o amor da sua vida. Que o tempo passou pra você. Que eu falei, você pode crer. Interligado. Alô, meu compadre do Fogardé. Tamo

vive fingindo. Tô feliz aqui, tô sempre ele pra me matar. Consegui seguir em frente. Minha boca ainda tem digitais de outro beijo. Minha pele arrepia toda vez que eu lembro. Tem um fantasma em minha mente. Mesmo vivo, morro de saudade. Moça, essa é minha verdade. Mas de gole em gole eu crio coragem. Ainda não consigo. Seguir em frente. Minha boca ainda tem digitais de outro beijo. Minha pele arrepia toda vez que eu lembro. Tem um fantasma em minha mente. Mesmo vivo, morro de saudade. Moça, essa é minha verdade. Mas de gole em gole eu crio coragem. Ainda não consigo me entregar. Deixa eu ficar bebo pra você me beijar. Ainda penso nela, mas se quiser tentar. Deixa eu ficar bebo pra você me beijar. Eu vou torcer pro meu coração te amar. Oh, oh, oh. Que pra mim já faz um tempinho que não sou seu. Até a cama percebeu que de hoje mais. E o seu toque não traz. Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais. Não pega mais, não pega mais. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra casa. Volta mais, tá vendo que eu sou.

sonhar contigo. Já faz tanto tempo, mas não te esqueço. Passou e trouxe e enfurece, caiu triste pelas ruas. As lembranças me perseguem, morro de saudade sua. Quem falou que você já não pensa em mim? Essa história é passado, e já não sou seu amado. Encontro você, me forando um beijo. No vento traz escritos, eu consigo suas palavras. E quando o fogo vai tocar você, sem querer você me escapa. Nós ficamos longe o tempo inteiro. Que perigo esse? A paixão sempre avisou e quem junto só morra de amor. Ai, que perigo esse? Quem falou de você já não pensa em mim. Essa história é passada e já não sou seu amado. Nunca vi você me corando um beijo. Quando o vento traz os pintos, consigo suas palavras. E quando o fogo vai tocar você, sem querer você me escapar. Infeliz. Nós ficamos longe o tempo inteiro. E perigo esse. A paixão tanto avisou. E quem junto só morram de amor. Meu filho tá perdido. Sei que há uma esperança. Já não quero mais nada. Só poder te amar. Preciso sentir seus beijos. Meu amor, você sempre terá. Não percebe que estou desesperado. É meu peito que sofre por esse amor. Mani Vaqueiro, Eduardo Costa, Jair, aqui no nosso programa. Agora são 2:02, hora de conferir as notícias da hora. De hora em hora, você bem informado. Notícias da hora. O eleitor que não compareceu às urnas no segundo turno das eleições gerais tem 60 dias para justificar a ausência e assim não ficar em situação irregular junto à Justiça Eleitoral. Quem não vota e não justifica, fica sem poder emitir o certificado de quitação eleitoral e pode ficar impedido de emitir documentos de identidade ou passaporte, entre outras limitações. Isso ocorre porque o voto é obrigatório no Brasil para quem tem

Urologista, dia 12 de novembro, Dr. Franklin, gastroenterologista, doutora Carla, ultrassonografista e doutora Milena, vascular. Dia 17 de novembro, Dr. João Paulo, endoscopista. Agende sua consulta ou exames no fone WhatsApp 999-62-1018. A gente acha que a melhor maneira de homenagear a cidade é ter respeito e trabalhar por ela. Governo Municipal, Administração, Campos Salles, cidade que sonha, se realiza e cresce. Cidade AM. Essa é pra tocar o coração, é pra tocar o coração. Vamos falar de amor, vamos falar de amor. E foi aquela roupa que na madrugada eu vou te adoçar a boca. Deixa a porta encostada e diz pras crianças que amanhã nós vamos estar. Queria ouvir! Vai saber que nós estamos juntos. Amor pode acalmar seu coração. Que nós estamos juntos, juntos. O rei da voz! Quero ir para um lugar que é meu. Nem a distância me fez desligar. O sentimento só fortaleceu. Quando a saudade me fez balançar. O meu comparo deve esquecer. Aquela onde se você me deu, você me deu, reacendeu o nosso bar. Leve de seus muito, muito barulho, Chiei! Leve de! Bom demais isso aqui, meu amigo. Seita, que foi aquela roupa, que na madrugada, eu vou te adoçar a boca. Deixa a porta encostada e diz pras crianças que amanhã nós vamos estar juntos. E todo mundo vai saber que nós estamos juntos. Amor pode acalmar seu coração, que nós estamos juntos. Juntos, juntos. Reacendeu o nosso bar. Vem. Eu quero voltar para o lugar que é meu. E a distância me fez desligar. O sentimento só floresceu. Para a saudade me fez balançar. O mesmo bar me fez esquecer. Aquela rua me tira do bar. Aquela jornada que você me fez. Obrigado, meu padrinho. Muito barulho pro Tiê, gente. Se liga aí. Só ignorou minhas mensagens. Consideração nem testificar. E do nada tudo virou nada. Cê sumiu do mapa e do meu radar. O que cê não sabia é que eu esperava essa hora todo dia. Não tive coragem de sumir pra não te ver chorar. Mas você vai ligar pra perguntar como eu estou. Eu vou falar desamorado. Solteiramente dando show pela cidade. A minha boca nunca mais passa vontade. Vou ensinar como é que se dá um perdido. Solteiramente dando show pela cidade. A minha boca nunca mais passa vontade. Vou ensinar como é que se dá um perdido de verdade. Levanta o copo. corpo pra cima, um brinde à liberdade. Thiago Brava! Só ignorou minhas mensagens, consideração nem explicar. E do nada, tudo virou nada, cê sumiu do mapa e do meu radar. O que cê não sabia, é que eu esperava essa hora todo dia. Não tive coragem de sumir pra não te ver chorar. Mas você vai ligar, vai perguntar como é que eu tô, eu vou falar. Te estou namorando, solteiramente dando show pela cidade. A minha boca nunca mais passa vontade. Vou te ensinar como é que se dá um perfil. Te estou namorando, solteiramente dando show pela cidade. A minha boca nunca mais passa vontade. Vou ensinar como é que se dá um perfil. Te estou namorando, solteiramente dando show pela cidade. Passa vontade, vou ensinar como é que se dá um perdido. Te está namorando, solteiramente dando show pela cidade. A minha boca nunca mais passa vontade. Vou ensinar como é que se dá um perdido de verdade. Levanta o copo pra cima. Um brinde à liberdade. Misturadinho. Agora a gente chora de saudade um do outro. Chora, vive um drama de perder quem tanto amava. Não lembro quem errou, quem vacilou, quem deu mancada. Não lembro não, e não quero lembrar. E hoje em diante vou mudar a nossa história. Vou traçar um plano só pra te reconquistar. É só cantar com a gente assim, ó. É verdadeira. É verdadeira. É verdadeira. Nossa paixão é verdadeira. É verdadeira. É verdadeira, é verdadeira. Essa paixão é verdadeira. Morro de saudade do amor. O amor da minha vida é você. Fica distante, tem nada a ver. É solidão. Morro de saudade do amor. O amor da minha vida é você. Fica distante, tem nada a ver. É solidão. Cheguei, cheguei. Quando o coração da gente diz que não dá mais, não adianta se desesperar, gritar, chorar. Se você quiser acreditar ou não, tanto faz. Eu já tô na pista da pegada, pronto pra atacar. Quando você tinha, você nunca quis me dar valor. Você lembra como eu vivia atrás de você? Porque essa pista foi você, foi o meu primeiro amor. Agora já era, eu aprendi, vou voltar pra fui. Não quero mais sofrer aqui, fui. Você fez muito mal pra mim, fui. É bom pra você aprender. Se der assim, como vem pra mim, novamente vai ouvir, fui. Não quero mais sofrer, assim fui. Você fez muito mal pra mim, fui. É bom pra você aprender. Se der assim, como vem pra mim, novamente vai ouvir, fui. Deu pra mim, não dá mais. Só quero aproveitar o tempo que deixei pra trás. Deu pra mim, não dá mais. Já me cansei de ser aquele bom rapaz, fui. Deu pra mim, não dá mais. Só quero aproveitar o tempo que deixei pra trás. Deu pra mim, não dá mais. Já me cansei de ser aquele bom rapaz. Eu fui. Quando eu te vi pela primeira vez, me encantei com seu jeitinho de ser. Seu olhar tão lindo me fez viajar. E no teu sorriso imenso mar, fiz uma canção pra nunca esquecer. O momento em que eu conheci você era uma linda noite de verão. Você despertou minha emoção. Passei a minha vida a procurar alguém que eu pudesse entregar. Achado pra abrir meu coração, tirar de vez o peito a solidão. Já tentei, não dá pra esconder o amor que eu sinto por você. É luz, desejo, canto e sedução, ardente como a fúria de um vulcão. A paixão me pegou, tentei escapar, não consegui. Verdade no meu coração, sem querer te pedir. A paixão me pegou, tentei escapar, não consegui. Verdade no meu coração, sem querer te pedir. A paixão me pegou.

deixou sem juízo. Eu pensei até em te propor parada, mas infelizmente não deu certo, né? Obrigado pelo presente, pelo compositor, meu irmão. decretos reais. Aê, Ludmilla com a Marília Mendonça, João Gomes, Ferrugem. Agora são 2 horas e 34 minutos, hora de conferir fatos e boatos. Agora! Fatos e boatos, o que rola pela internet, a gente vai contando aqui pra você. E uma cabra de nome Estrela passou a fazer parte da equipe de manejo da fauna no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Pois é, ela chegou lá no local, né, no mês de outubro, e tem como função comer a grama nos entornos ali dos terminais do aeroporto. Olha que legal. Assim, vai diminuindo, né, a operação de máquinas no local, ajudando a evitar acidentes com aeronaves também. Então, todo aquele matagal que se fazia ali ao redor do aeroporto, colocaram agora uma cabra para ajudar nesse processo. Ela come de graça ali, né? E resolve esse problema do capim em volta do aeroporto. Muito bem, tá certo aí, ó. Baita ideia. É o nosso Fatos e Boatos. Tudo que rola pela internet a gente conta. Tudo que rola pela internet você ouve aqui. Fatos e boatos, tudo que rola pela internet você confere aqui no nosso programa. O Mundo da Fama. Babados, fofocas, distintos, famosos, o Mundo da Fama. Opa, já estamos de volta por aqui, né? Só love, só love. Oh, delícia. Olha, Fabiana Carla, 46 anos, falou sobre seu casamento com o Diogo Mello, né? Com quem vive o romance há quase 6 anos. Em entrevista, né? A atriz contou sobre como é se relacionar à distância com o amado, né? Em que eu adoleci um pouco, né? E a gente vai se conquistando. É isso, é muito gostoso. Ele mora em São Paulo, eu moro no Rio, ele vem pra cá e eu vou pra lá, né? E a gente fica alimentando esse amor aí, né? Esse companheirismo que é muito saudável, iniciou ela. Fabiana, que atualmente mora com seus 3 filhos. A atriz ainda destacou a liberdade que existe na relação. Vai fazer 6 anos. A gente é muito livre, né? E se eu tiver que ir trabalhar em algum lugar e passar uns dias fora, tudo bem. É, não temos problemas com isso, né? E quando a gente se reencontra, a gente ri, se diverte. É muito, muito, muito gostosa. Eu também acho. Então tá, gente, é isso aí. Olha, a gente vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia, sintonia. Beijo no coração. E a gente volta por aqui, né? Claro, amanhã, trazendo muito mais fofocas pra galera. Então se liga com a gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Antes da gente namorar, cê tem certeza que quer terminar? Cê tem certeza que quer terminar? Eu sabia de onde eu vim, pra onde vou voltar? Cê tem certeza que quer terminar? Cê tem certeza que quer terminar? É que com você eu quero, se você não presto, vai ser barra pesada ver o seu nego na nave do chaveco. Se der liberdade eu rodo toda essa cidade, vou cair na Santa, mas quem só é você. Se der liberdade eu rodo toda essa cidade, vejo o cadinho do rama, a raiz pra ver. Você me conheceu antes da gente namorar. Você tem certeza que quer terminar? Você tem certeza que quer terminar? Você sabe de onde eu vim, pra onde eu vou voltar? Você tem certeza que quer terminar? Você tem certeza que quer terminar? É que com você eu quero, sem você não peço. Vai ser barra pesada ver o seu nego na barra no chaveco.

Bom, Elon Musk chegou a ser nomeado como membro do conselho de administração do Twitter em abril, depois que ele adquiriu 9,2% das ações da empresa. No entanto, o agora proprietário da rede social optou por não se unir ao grupo naquela ocasião. É, essas possíveis alterações nas políticas de conteúdo do Twitter podem resultar no retorno dos usuários suspensos temporariamente ou banidos no microblog por conta da violação de normas. Um deles é o ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que comemorou a venda aí da companhia para Elon Musk. É isso aí. Esse é o nosso Tech, o mundo da tecnologia para você. Tech World, as principais novidades. Você ouve aqui. Você ouve aqui o mundo da tecnologia. 2h49, agora vamos conferir resumo de novelas. Ouça agora o que vai rolar na sua novela favorita. Resumo de novelas. Resumo de novelas chegando para quem acompanha Amado Sertão. Candoca não comenta com Pajel quem pode ser o responsável pela doença das pessoas. Latifa se insinua para Zain. Tertulinho ameaça Van Clay para encontrar Adamastor. Deodora questiona Maruan sobre seu segredo. E o coronel recebe uma intimação para depor a respeito do uso irregular de pesticida. Você ouviu? Resumo de novelas. E o resumo de novelas, você conferindo aqui no nosso programa. Fica ligado, daqui a pouquinho tem mais resumo de novelas ainda dentro do nosso programa. Tem informações, tem dica de belos hábitos, tudo isso aqui na cidade. Agora é hora de viajar no tempo. É hora de sentir saudades. Agora na cidade é hora de sentir saudade. Falando sério, é bem melhor você parar com essas coisas. De olhar pra mim com olhos de promessa. Depois sorrir como quem nada quer. Você não sabe, mas é que eu tenho cicatrizes que a vida fez. E tenho medo de fazer planos, de tentar e sofrer outra vez. Falando, eu não queria ter você por um programa e apenas ser mais um na sua cama. Por uma noite apenas e nada mais. Seu amor por um momento. pra me arrepender.

como dá para avançar. Prefeito Dodó de Neuclides, vice Viana Félix, através da Secretária Municipal de Desenvolvimento Agrário, Luzinete Andrade, tem a honra de convidar a todos para a primeira Expo Agro Salitre 2022. De 3 a 6 de novembro, com grande programação. No dia 3, abertura com grande cavalgada, às 16h30, saída da Fazenda Pitobeira. E durante a Expo Agro, praça de alimentação, cursos, palestras e oficinas, feira da agricultura e do artesanato, demonstração de doma racional, desfile de performance de cavalos, concurso gastronômico, torneio leiteiro. E durante os dias 4 e 5, julgamentos de caprinos e ovinos durante o dia. E todas as noites, grande festa dançante com grandes atrações musicais. Primeira Expo Agro Salitre 2022. De 3 a 6 de novembro, diretamente do Campo Mandiocão em Salitre. Não perca! Que gostoso é um arroz bem soltinho, saboroso e quentinho, prontinho pra saborear. Que delícia é o arroz, é além do pão delicado, tempero e feijão pra completar. Arroz Realengo. Soltinho, gostoso, com sabor bem brasileiro. Experimente, você vai adorar. Pra comprar barato e economizar, Óptica Santo Onofre é o lugar. Tem mais qualidade e mais opção, maior variedade, melhor condição. Óptica Santo Onofre tem tudo em relógio, tem o melhor preço pra você pagar. O melhor atendimento, venha comprovar. Óptica Santo Onofre é o melhor lugar. Se você está precisando de óculos de grau, procure a Ótica Santo Onofre. Lá você vai encontrar óculos, relógios e acessórios em geral. Médico oculista com pós-graduação e doutorado em vários estados e países diferentes. Ótica Santo Onofre. Competência, atendimento e qualidade. Na rua Valdemar Falcão 482, no centro de Campos Sales. Telefones 533-1105 e 533-1580. Acesse o novo site da Rádio Cidade, www.radiocidadecs.com.br. Baixe o novo aplicativo da Rádio Cidade no Play Store do seu Android. É fácil e gratuito. Cidade, Cidade, a melhor, a maior. Cidade, 3h10 aqui na Cidade. Vamos conferir as notícias da hora. De hora em hora, você bem informado. Notícias da hora. 50 países assinaram nesta segunda-feira uma declaração lida durante um debate das Nações Unidas que condenou as violações severas e sistemáticas dos direitos humanos na região chinesa de Xinjiang. Estamos gravemente preocupados com a situação dos direitos humanos na República Popular da China, principalmente com as atuais violações dos direitos humanos contra uigures e outras minorias muçulmanas em Xinjiang, assinalam os países na declaração lida pelo Canadá durante a Assembleia Geral do Terceiro Comitê, encarregado dos Direitos Humanos. Notícias da hora. Aí as notícias da hora. Agora 3h11, vamos conferir resumo de novelas. Ouça agora o que vai rolar na sua novela favorita. Resumo de novelas. Resumo de novela chegando para quem acompanha Cara e Coragem. Clarice explica sua história para Marcela e Paulo. Paty e Ítalo decidem ir até a empresa de segurança de Ítalo. Anitta despista o segurança que Ítalo deixou com ela. Lucas comenta com Lu sobre o estado de Renan. Paty encontra Anitta. E Clarice fica frente a frente com Regina e Leonardo. Você ouviu? Resumo de novelas. Aí o resumo de novelas, você conferindo aqui no nosso programa, 3h11 aqui na Cidade, 3h11 daqui a pouquinho, tem muitas informações para vocês aqui no nosso programa. 3h11, chegou a hora do ouvinte, né? Vamos ver quem está participando, né? Nosso amigo Zé Roberto, né? Pedindo música de Jota Quest, né? Alguém do Horizonte oferece para todos os ouvintes que estão sintonizados aqui no nosso programa. Vamos aqui com mais uma participação. Estou pedindo aqui também uma música de Fábio Júnior. Não colocaram o nome, né? Coloca o teu nome aí para gente é registrar aqui e falar a localidade, tá bom? Vou pedir música do Fábio Júnior, Só Pra Curtir. Vamos aqui também a Luizinha, né? Também sempre acompanhando aqui o nosso programa. Obrigado pela sua companhia. Agora chegou a hora do ouvinte. É hora de participação. Toca uma pra mim, vai. É hora do ouvinte. No Interligado. Ok. Faz um barulho pro pirata.